O presente ano marca assim o início de uma responsabilidade ainda maior de afirmar o que de único, genuíno e orgulhosamente muito localizado no dito mundo global que é criado então Made in Portugal. É isso que faz a diferença entre este espaço físico, quem nele vive também, e um qualquer outro ponto do globo, pela afirmação do que é nosso e sobretudo gostoso no quadro da gastronomia portuguesa. Tudo para dizer que o Dia da Gastronomia Portuguesa passa a ser uma realidade sempre no último domingo de maio. Nos tempos dos descobrimentos, os portugueses passavam muito tempo em viagens sem acesso à comida fresca. O bacalhau, que era um peixe relativamente barato e aguentava bastante tempo, já que era conservado em sal, começou a ser muito consumido. Como a maior parte da população não conseguia comprar regularmente peixe fresco, o bacalhau acabou por se introduzir na cultura gastronómica. Hoje, o nosso país é o maior consumidor de bacalhau do mundo. Outro alimento tipicamente português é a alheira de Mirandela. É feita sobretudo de carne e gordura de porco, pão, azeite e banha. Foi inventada pelos judeus para fugirem à Inquisição. Como a religião não lhes permite comer carne de porco, as pessoas percebiam logo que eram judeus. Assim, decidiram envolver outras carnes, como as de vitela ou coelho, em pão e passavam a ideia de que comiam o mesmo que os cristãos. A bola de Berlim, como a conhecemos, é um bolo de massa frita recheada com creme de pasteleiro ou de ovos. Mas, originalmente, na Alemanha, onde foi inventada, é recheada com creme de frutas. O pastel de nata, bolo com base de massa folhada e creme de natas, tem a sua origem ligada ao pastel de Belém. Este foi criado pela primeira vez na fábrica dos pastéis de Belém, em Lisboa, por volta de 1837. O pastel começou por ser vendido para angariar dinheiro para salvar o mosteiro de Jerónimos. Sabes amar? O que escorre nas redes e o que se agarra às rochas? Que vai ao forno, que sai do tacho e vai para baixo? Sabes a terra, a terrinha? A do sabor tradicional, da avó, da tia, do que é nacional. Sabes a sol, torrado e maduro, calor que é o nosso futuro. Sabes a campo, ao que aparece por encanto no meio das florestas, dos rios e até das pedras. Sabes a mundo, da Índia, de África, do Brasil. Novidades mais que mil. Portugal sabes a tanto. Sabes bem Portugal. As maravilhas da gastronomia de Portugal estão agora compiladas num livro apetecível. Para nos deixar com água na boca, aqui está o chefe Henrique Sá Pessoa! Que livro é este? É só maravilhas isto, maravilhas da gastronomia de Portugal. Eu como fiz é que ele consegue? Uma receita das 80 receitas que estão no livro. As 80 receitas todas escolhidas por várias pessoas diferentes? Não, as receitas são 70 receitas pré-finalistas das 7 maravilhas de Portugal, da gastronomia, que foi em 2011, não sei se vocês se lembram. Diz-me uma das finalistas, a ver se te lembras. Foi a Alheira. Aquela garota. Olha, sim, que tinha. Foi a Alheira. Uma das vencedoras. Foram escolhidas as 80, não é? Receitas. E tu participaste com uma delas. Eu participei com uma delas. Que nós temos aqui região marcada. De onde eu não sou. Então tu não és. É o Ribatejo. Lombinhos de borrego com migas, espargos e tomates. Explica-nos lá, porquê que escolheste esta receita e como é que foi a forma mais fácil de explicar? Não, esta receita foi escolhida porque gosto imenso de migas e no Ribatejo é uma zona também de migas. As migas é o acompanhamento da carne. Mas normalmente quando vais ao Alentejo comes entrecosto com migas. Obviamente há muito mais chefes pelo país, mas nós fomos convidados pelo Campos, que é o coordenador deste projeto. E entre alguns chefes está o José Vilés, o Vítor Sobral, o Jerónimo do Porto, o José Júlio Vintém, o António Nobre, entre outros. E depois as outras receitas. Foram receitas que foram pré-finalistas. Os pratos são acima de tudo pratos que são muito acarinhados pelos portugueses. E aliás, esta iniciativa das Sete Maravilhas foi mesmo uma iniciativa para percebermos realmente o que é que vai no coração dos portugueses no que diz à gastronomia. E como, se vocês folhearem o livro, vêm receitas muito típicas, como o caldo verde, como uhum. as tripas à moda, do Porto. À moda do Porto. Henrique, sá pessoa! O meu percurso foi um bocadinho diferente dos outros chefes, porque eu tive 9 anos, quase 10 anos fora, Estados Unidos, Austrália e Londres, portanto eu comecei a cozinhar fora de Portugal e noto que a minha cozinha está cada vez mais portuguesa, portanto eu acho que nós temos produtos fantásticos. E tens orgulho nisso? E tenho muito orgulho nisso, aliás, cada vez mais, e tenho tendência cada vez mais a utilizar produtos e a inspirar-me na nossa gastronomia mais típica, por exemplo, uhum. só para vos dar um exemplo, o último livro que comprei de cozinha foi a cozinha tradicional portuguesa da Maria Luz Modesto. Eu cada vez mais me inspiro nas coisas simples, porque a minha cozinha está cada vez mais simples. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Évora. 12 meses de boa mesa.

conservando memórias e seduzindo o presente, existe uma montanha secreta mesmo no coração de Portugal. A Serra do Carambulo é portadora de uma beleza paisagística encantadora que resplandece numa tela verdejante em que se mesclam contrastes naturais de excelência. Uma serra com cumes deslumbrantes, flutuando nas terras de Besteiros, tendo na cidade de Tondela uma guardiã dos seus tesouros infindáveis. A diversificada flora adorna majestosamente os terrenos milenares de xisto e granito. As populações serranas têm sabido tirar o melhor partido do que a terra tem para oferecer. A pastorícia é um bem precioso para os habitantes que sabem eleger os melhores pastos para as cabras serranas numa serra que as protege maternalmente. O Museu do Caramulo é um tesouro com a sua preciosa coleção de arte. Mais de 500 peças percorrem a história até à contemporaneidade. Nele se encontram patentes obras de reconhecidos pintores nacionais e internacionais como Grão Vasco, Vieira da Silva, Picasso e Salvador Dalí, entre muitos outros de igual relevância. O museu apresenta ainda aos seus visitantes a maior coleção de automóveis, motociclos e velocípedes em exposição em Portugal, numa viagem surpreendente por marcas e modelos de um requinte deslumbrante. O turismo de natureza e aventura é uma montanha de emoções num caramulo paradisíaco. Do cume da montanha, um voo com sensações esplendorosas. Sinta o caramulo em plenitude e descobrirá que a beleza natural se encontra associada a uma aventura de prazeres infinitos, onde a hotelaria e a restauração possuem a arte de bem receber. Da arte com que o artesão modela a argila de que são feitas as peças de barro negro de Molelos, reside o segredo das assadeiras, onde se tempera o delicioso cabrito, que no calor do forno de lenha ganha um sabor delicioso. A flora de prados espontâneos de ursas, carcajas, giestas e tojos confere ao cabrito as enzimas diferenciadoras que o transformam numa iguaria sublime e lhe dão estatuto de exímio embaixador em momentos de puro prazer gastronómico de uma serra apaladada. O cabrito assado do caramulo é a distinção de uma região de saberes e sabores sedutores. Possuidora de um património gastronómico típico e variado, a região presenteia os visitantes com refeições confeccionadas com o melhor que a natureza lhe concede. O cabrito, a laranja de Besteiros, o mel do caramulo, autêntico ouro da montanha, uma doçaria diversificada e toda uma variedade de produtos endógenos que fazem de cada prato um pitel com patente serrana. No berço da Touriga Nacional nascem os vinhos mais elegantes. Qualidade, personalidade, diferença, elegância, frescura e suavidade. Descobrir os vinhos do Dão é entrar num mundo novo de aromas e sabores que cativam e seduzem e cedo se tornam inconfundíveis e inesquecíveis. Nada como um bom vinho do Dão para conferir a cada prato um acompanhamento distintivo. Proporciona a si mesmo um tempo relaxante de felicidade numa região com história onde o futuro já começou. Seja feliz aqui, neste lugar onde as pessoas são genuínas e os costumes seculares. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar, ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha, dos Açores e da Madeira.